estou nos braços teus. Sinto a vida renascer. Quando estás nos braços meus, sinto a alma reviver. No calor dos teus abraços, o perfume do teu corpo, me transporto ao espaço com teus beijos. Fico braços teus.